Globo, a emissora mais ouvida do país. ZYK 694, Rádio Globo, São Paulo, 1.100 kHz. Tinta Polar, a vida das cores. Tinta Polar, superior a melhor. São Paulo, 4 horas. E pode divulgar o resultado que faz uma pequena proporção do papo. O Globo no Ar. Estudantes Alexandre Venkert e Vânia Benzaquem falaram com a imprensa nesta sexta-feira. O Ibope divulgou o resultado de mais uma pesquisa aqui em São Paulo, faltando apenas 4 dias para o primeiro turno das eleições. Globo, a editora mais ouvida do país. São Paulo, 4 horas, 4 minutos. O Globo no ar, próxima edição às 5. Oferecimento Casa Polar Tintas com P de pintor. Em São Paulo, Rua Butantã, 423 Pinheiros. E Lopes Chaves, 278 na Barra Funda. Pensou pintar, pensou Polar. Agora na Globo, Otávio Pimentel e seu programa. Fique na nossa, fique na Globo. Maiores nomes da música sertaneja. O Dia Astrológico. Informação.